Bono 606, chame Recife, 12545, alterne 12685. Bono 896, chame Recife, 122685, alterne 12545. 2685, alterna 2545. Bono 896. Salvador, boa noite. O 31970 da ATAN. Informação Charlie Trudeau no 60, Barão do Cidade. Boa noite, TAN 31970. Desça para 2 mil pés. Autorizado. Chegada a mar. O ajuste em Salvador 1011. 1011, 2000 na mar. Pro ILS 10. Vai poder ser autorizado. 31970 autorizado pro de TAP, está presente. TAP, grato. Salvador, muito boa noite, é o 3520 da TAM, informação Delta. Boa noite, Delta confere, Aracaju, pronto com... Afirmativa, mesmo. Frisada Aracaju, 190, decolagem da 10, esquerda, saída Pucajama, após direto, controle 1935, transponde 5113. Aracaju, desde 190 da 10, que decola curva esquerda, Pucajama, após direto, controle 1935, aciona 5113, é o 3520. 3520, correto, repasse pronto. Reportarei 3520. Controle Maceió, muito bom dia, voo no meio vermelho. Paciente, voo no meu Salvador, Stan 3520, ponte 11, 11, pushback acionamento. 520 autorizado, reporte táxi. Chamarei táxi, 3520. Mateo, boa noite, é o Stan 3164. Quando liberar pelo centro, até daqui a pouquinho. Autorizado a 3170. 3170, complete a aproximação, torre 18612. 7, torre 18612, boa noite. Salvador, está 3170, no final da pista 0, não tem mais trabalho. 3170, pouso autorizado na 10, vão acendendo 8911 no ajuste. Teve pouso no 03170. Salvador, Stan 3520, táxi, estamos com 52 a bordo, 3 horas, alterna Recife. 520, Juliette Alfa, 1011, reporta o ponto espera pronto. 1011, Juliette Alfa, reporta o ponto espera pronto, 3520. Torre O3, 520 da TAM, ponto buscar e pronto, 1-0. 520 ali não tem. Ali mantém 1-0, TAM 3520. 3170, solo 20 na minha escuta, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 3170. 520 autorizada, decolagem 07059. Autorizada a decolagem, TAM 3520. Zero controle, 1935, bom voo. Firme. A transição bem ruim, TAM 3520, contato na decolagem, suba 190, filha PUC. norte tem.